Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Sérgio Aguiar, esse é o programa de número 243, hoje é dia 27 de novembro de 2019, e agora são precisamente 19 horas e 31 minutos dessa noite chuvosa de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. E hoje teremos também a participação do nosso querido Alex Bonafini. Já estaremos falando com ele. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta com base nos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec. E você que está nos ouvindo, participe! Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço facebook.com/uniãoradioweb. Deixe o seu recado, faça sua pergunta, pois a sua participação é muito importante. E nós lembramos que na última quinta-feira do mês será o Dia Nacional de Ação de Graças, uma data muito comemorada, principalmente nos Estados Unidos, né? Ação de Graças é um feriado americano muito mais relevante até que o Natal para eles. Eles têm toda uma comunhão familiar em volta desse feriado. E neste primeiro bloco, nós vamos ler o texto Tranquilidade, do capítulo 155, extraído da obra Vinha de Luz, psicografada por Chico Xavier. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Fala de Jesus segundo João, capítulo 16, versículo 33. E os comentários de Emmanuel. A palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. De maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz, onde a calma reinante nada significa além de estacionamento, por vezes, delituoso. No conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira, em relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. Isso, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Angústias da morte renovam a visão falsa da experiência terrestre. Vale mais permanecer em dia com a luta que guardar-se alguém num descanso provisório e encontrá-la amanhã com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. A Terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem para ajustá-lo à missão que foi chamado cumprir na obra divina em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós em toda a terra. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Para ele, continuam batalhas, atritos, trabalho e testemunhos no planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. E assim, imerso nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso, enfim, dizer: boa noite, meu amigo Alex Bonafini, um prazer tê-lo aqui. Sempre um prazer, sempre te falo o quanto eu gosto de ter a tua presença para nos enriquecer o dia e a noite. Qual o seu comentário? O que você fala sobre esse texto? Boa noite, querido amigo Sérgio. Também é um prazer estar aqui na presença de você especialmente, meu querido amigo, do Guilherme na técnica, num trabalho difícil, laborioso. E também boa noite aos amigos ouvintes que estão dedicando tempo a ouvir as nossas dissertações a respeito do Espiritismo cristão. O texto, ele é bem profundo, porque ele nos dá um panorama diferente do que é visto mediante a humanidade. Para os homens que vivem a vida material, ou melhor, a vida materialista, eles apenas apreciam aquilo que tocam os sentidos físicos, aquilo que satisfaz suas necessidades e aquilo que lhe dá prazer momentâneo. Por exemplo, comer, dormir, divertir-se, o entretenimento, ter um emprego que lhe renda bons salários, ter bens. Isto para o homem da terra significa felicidade. Para o homem da terra, então, a paz significa o tédio. É como Emmanuel informa, é a paz, a tranquilidade dos cadáveres. Porque muitos confundem paz de espírito com preguiça, com tédio. É por isso que quando as religiões demonstraram, através de suposições, a visão do céu, do inferno e do purgatório, eles colocaram os eleitos acima daqueles que iriam residir eternamente no inferno ou dos que iriam residir momentaneamente no purgatório, uma mínima porcentagem dos eleitos, mínima, mas muito mínima, numa preguiça, num tédio infindável, tanto que você pode observar as fotos, né, os quadros dos santos, nenhum sorri. Porque todos estão com uma cara de tédio. Porque é o tédio, é a tranquilidade dos cadáveres. Porque os eleitos estão nas nuvens, tocando harpas paraguaias, sem se importar com aqueles que se encontram nas regiões mais profundas, como se tivesse alto ou tivesse baixo no mundo espiritual. Então, é ilusória. É ilusória a paz que o homem almeja. Porque a paz que o Cristo nos promete é a paz da consciência tranquila, mas o trabalho realizado. E você só vai ter a consciência tranquila. Você só vai estar a mente efervescente nas realizações, porque evolução é fruto de realizações. Você só vai alcançar através do trabalho, através da realização. Então, ela é totalmente diferente da paz e da tranquilidade que o homem ainda ignorante dos conceitos de Deus, dos conceitos do Cristo, podem esperar? Extremamente interessante, Alex. E eu, na preparação, eu fui pesquisar. Eu sempre gosto de entender o significado da palavra, né? Principalmente o título e o tema da lição. Se a gente olhar tranquilidade, ela nos remete a estado do que é ou está tranquilo, ou seja, isento de agitações, de inquietações, de perturbações ou de alvoroço. Então, na verdade, aquele que está desta forma realmente não tem conflito interno, se não está buscando autoconhecimento, se não está buscando autoaprimoramento. Então, a palavra tranquilidade remete ao ócio, à apatia, ao não querer investigar o que está acontecendo no nosso mundo íntimo. É uma paz, como você mesmo disse, é uma paz até efêmera. E o Emmanuel nos alerta, vale mais permanecer em dia com a luta do que com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. Isso me lembra, Sérgio, uma história que eu geralmente costumo contar esse mês na Casa Espírita, contei as expensas, do próprio Divaldo Pereira Franco, quando ele foi informado, há uns 20 anos atrás, que ele tinha um problema cardíaco grave, ele sofreu de muitas anginas, e que ele iria falecer. O médico deu para ele o prazo de 90 dias para ficar em casa, acamado, na paz, na tranquilidade, ele iria durar 90 dias. E se ele trabalhasse, se ele mantivesse suas atividades rotineiras, ele duraria 30. Ele se contaminou pela influência do médico. Ele falou, poxa, então vou para casa, vou viver na tranquilidade, esperando a morte chegar, como diria Raul Seixas. E ele deitadinho com seu pijama, era dia de trabalho mediúnico, ele quietinho lá, na sua tranquilidade, na sua paz, quase morto, quando Joana de Ângeles lhe aparece, porque os mentores espirituais, para nós que somos médiuns, trabalhadores da casa espírita e que convivemos com os nossos mentores, nós sabemos que se as pessoas têm receio do diabo, do capeta, porque ele fica garfando-nos e perturbando-nos e nos fazem nos movimentar, os mentores são pior que isso, porque eles não nos deixam na paz dos cadáveres. Eles nos chamam para movimentação. E Joana aparece para ele e diz, Divaldo, tudo bem? O que fazes aí? Ah, minha mãe, eu estou quase morto, então eu estou aqui, descansando. E ela, mas vai trabalhar, que você tem ânimo para isso. Não, minha mãe, você não entendeu, eu estou 95% morto, não posso fazer nada. Ela falou, por que não? Eu estou 100% morto, estou aqui trabalhando. Ela disse, quanto tempo o médico lhe deu? 90 dias se eu ficar aqui deitado, acamado, em repouso, e trabalhando 30. Então morra com dignidade trabalhando, viva 30 dias e morra após ter trabalhado exaustivamente no trabalho do Cristo, morrendo dignamente. Ele então saiu envergonhado, que a gente fica envergonhado, porque nós perdemos um pouco o bom senso na preguiça, né? Na paz falsa que o mundo nos dá. Ele pediu para um dos filhos levá-lo ao trabalho mediúnico, que estava fechando a porta. Ele entrou, sentou-se do lado do seu primo Nilson. Nilson olhou para ele com um sorriso de canto de boca, virou e disse, foi Joana? Ele, foi Joana. Naquela noite, ele teve a manifestação de um espírito endurecido, que durou uns 40, 45 minutos para ser doutrinado. Recebeu uma psicografia, recebeu uma mensagem psicofônica de Joana de Ângeles, ainda fez a prece final, para quem estava com angina e 95% morto. Joana veio e disse, tá bem, Divaldo? Tem dores? Nenhuma, irmã. Pois então agora vai descansar para que você não perca o que nós lhe demos. Ele foi, durou um ano, dois, três, quatro, o cardiologista morreu, ele foi no velório, fez uma bela prece antes dele do que eu, e ele continua vivo até hoje. Porque ele não optou pela paz ilusória e peremptória, efêmera. Ele optou pela paz do trabalho bem realizado. Extremamente bem dado o exemplo, porque está conectado com o contexto. A paz do serviço, né? A paz do dever cumprido. E ele coloca, o Emmanuel coloca, é aceitar o serviço onde, como e quando determine a vontade de Deus. Quer dizer, não depende da gente. E uma coisa bastante importante a gente ressaltar, essa questão da esperança. Quando eu vou para a definição da palavra esperança, é acreditar num futuro possível. Um ser sem esperança é um ser sem crença. Crença do quê? Do amanhã. Da possibilidade de um amanhã diferente. E muitas pessoas acabam realmente se entregando para a doença e, invariavelmente, a previsão se cumpre e a pessoa acaba desencarnando. Porque elimina de si mesma o dinamismo que vai fazer com que a pessoa possa sair da situação que entrou. A gente vê, infelizmente, muitas pessoas sofrendo de ansiedade, de depressão, todas as demais variantes da depressão. E a cada vez mais, quando a gente percebe que a pessoa se entrega para a doença, abraça a doença e fala, fica comigo, ela acaba, de certa forma, abreviando o processo de vitalidade dela. A esperança que você disse, também tem muitas pessoas que confundem com a paz. Eles confundem o termo esperança vindo do verbo esperar. Então as pessoas ficam esperando que o melhor aconteça. Quando a esperança, ela não é reativa, ela é ativa. Você só vai ter esperança trabalhando para que o melhor aconteça. Não é? E as pessoas confundem. O José Carlos de Luque fala que é a síndrome do príncipe Charles. A síndrome do príncipe Charles é assim. Diz que quando ele foi alçado a príncipe, o mordomo vinha, trazia o café da manhã, trazia a roupa para ele, falava, príncipe, vossa alteza, hoje é dia tal, amanhã está linda, o sol vem, e se o senhor aguardar um pouquinho, o senhor virá ser rei. Dia após dia, ele foi esperando ser rei. Até hoje o mordomo entra e diz, porque a rainha não morre, e ele não assume. Então tem pessoas que têm essa esperança do esperar sem nada fazer. Então nós não podemos ter essa síndrome do príncipe Charles. A gente tem que reagir. Mas antes, agir para que as coisas aconteçam. Existem muitas pessoas que se preocupam com os pensamentos negativos, os pensamentos apáticos, como você mesmo mencionou, e acabam por não fazer acontecer alguma coisa diferente em função disso. Muito bem, vamos então para a campanha para a leitura e estudo do Livro Espírita. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com essa frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita, as quais são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E lembrando a você que é possível adquirir estas e outras obras na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, número 583, esquina com a Alferes José Caetano, aquele shoppingzinho que tem ali na esquina. E nós vamos então para a nossa mensagem de início da Terezinha de Oliveira, Súplica. Súplica. mas não a fé, Senhor. Que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Espírita. Para quem está pegando agora, estamos aqui com Alex Bonafini e entramos exatamente no ponto onde nós vamos ler, fazer o estudo da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. E o capítulo de hoje é o 28, dos itens 53 a 56. Prece por uma criança que acaba de nascer. Os espíritos somente chegam à perfeição depois de haver passado pelas provas da vida material. Os que são errantes aguardam que Deus lhes permita retomar uma existência que lhes deve proporcionar meios de aperfeiçoamento, seja pela expiação de suas faltas vividas em meio às vicissitudes às quais estão submetidos, seja no cumprimento de uma missão útil à humanidade. Seu aperfeiçoamento e felicidade futuros serão proporcionais à maneira com a qual tiverem empregado o tempo que devem passar na Terra. A tarefa de guiar os seus primeiros passos e dirigi-los ao bem é confiada aos pais, que responderão diante de Deus pela maneira como tiverem cumprido a sua missão. É para facilitar-lhes essa execução que Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza, lei que nunca é violada impunemente. E aí nós vamos para o primeiro item, para a primeira prece. Esse é o capítulo, para quem ainda não conhece, é de coletânea de preces. E aqui nós teremos algumas preces relacionadas à infância. E a prece de número 54, para ser dita pelos pais. Espíritos que vos encarnastes como nosso filho, seja bem-vindo entre nós. Deus Todo-Poderoso que o enviou, o nosso agradecimento. Foi um depósito a nós confiado e do qual teremos que prestar contas um dia. Se ele pertence à nova geração de bons espíritos que devem povoar a terra, obrigado, meu Deus, por esse favor. Se for uma alma imperfeita, nosso dever é ajudá-lo a progredir no caminho do bem por meio de vossos conselhos e bons exemplos. Se cair no mal por falta nossa, responderemos diante de vós, pois não teremos cumprido nossa missão em relação a ele. Senhor, sustenta-nos em nossa tarefa e dá-nos a força e a vontade de bem realizá-la. Se esta criança for motivo de provas para nós, que a vossa vontade seja feita. Bons espíritos, que viestes presidir ao seu nascimento e que deveis acompanhá-lo durante a vida, não o abandoneis. Afastai dele os maus espíritos que tentarem induzi-lo ao mal. Dá-lhe a força para resistir às suas sugestões e a coragem para enfrentar com paciência e resignação as provas que o esperam na Terra. E essa prece também nos remete ao capítulo 14, item número 9. Alex, seus comentários sobre o prefácio, sobre a prece. É uma felicidade falar a respeito desse tema, que eu acho de suma importância e que tudo está ligado em tudo, como os Espíritos responderam em O Livro dos Espíritos. Desde o princípio até esse tema, até o tema final que nós vamos falar a respeito da vida futura, desencarnação, tem tudo a ver, porque receber um Espírito na função de paz é uma tarefa muito importante. Então nós podemos observar que a coletânea de preces espíritas, que está em O Evangelho Segundo o Espiritismo, na sua parte final, ela é tão importante pelas preces que nos são sugeridas por Kardec, sugeridas, para facilitar o nosso entendimento de como realizá-las, não é? Como os comentários deles são divinos, embasados naquilo que tem na Revista Espírita, nas orientações dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos e dos Médiuns, e no próprio que é o Espiritismo, de 1859, e nas suas experiências como pedagogo. Que quem mais de entender de educação do que um pedagogo, um eminente pedagogo, uma das figuras históricas mais importantes da pedagogia mundial. E a mater-paternidade, ela é algo divino, maravilhoso. Segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nós nos tornamos co-criadores em plano menor com Deus. Quando nós trazemos um filho à Terra. Porque, em realidade, o pai e a mãe, ele simplesmente produz o corpo do filho. O espírito é criado por Deus. E a nossa tarefa é de dar-lhe o envoltório, a carapaça, o escafandro de carne e depois auxiliá-lo na sua condução na vida física. E que tarefa que é essa? Extremamente difícil, porque a mater-paternidade, ela requer muita atenção, muita paciência dos pais, porque nós não sabemos que espírito virá. Desdobrados, quando nós somos chamados à tarefa de receber um filho em nossa vida, os espíritos, eles nos chamam, explicam a situação. Obviamente que aquele espírito, na maioria dos casos, tem uma ligação anterior conosco e nós estamos na tarefa de conduzi-lo ao bem. Muitos casos é o espírito que vai conduzir os pais ao bem, porque ele é o espírito evoluído, ele é o espírito maduro. Mas, na maioria dos casos, é do contrário. Ele vem numa família para ser guiada, para ser guiado pelos pais. Então, a tarefa dos pais começa desde o ventre, desde a forma como o filho foi concebido. E nós achamos interessante que muitos pais irresponsáveis, não conscientes da sua tarefa, não se preparam para essa missão, que é uma missão. Os Espíritos respondem a Kardec, no Livro dos Espíritos, que a mater-paternidade é uma missão. Uma missão bem exemplificada. E muitos acham que é uma brincadeira, que é um passeio na ilha da fantasia, que somente o sexo importa e que o filho é uma consequência. Não. Nós somos construtores do amanhã, construtores da vida de nossos filhos. E quando eles vêm, veja que Kardec já falava a respeito da transição planetária, dos espíritos chamados hoje de índigo e cristal, que é a nova geração que ele cita. Se for desses espíritos, agradeça a Deus. Agradeça, entre aspas, porque esses espíritos talvez exigirão mais dos pais do que o espírito inferior. Porque a psicologia moderna não os compreende. A psiquiatria também não. A pedagogia não está preparada para eles. Porque nós estamos com a nossa pedagogia 100 anos atrasada, mais ou menos. Porque a humanidade avançou e essa é a única ciência que não avançou. Então, o mundo não está preparado, apesar de fazer 150, 170 anos que eles estão vindo entre nós, esses espíritos, a humanidade não está pronta para eles. E será que os pais estão para lidar com um espírito maduro que não aceita se submeter como nós? Sérgio, quando éramos crianças, nos submetíamos aos nossos pais. As crianças de hoje não são assim. São mais questionadoras. questionadoras, não aceitam qualquer coisa. Você tem que fazê-los entender que é o melhor caminho que você está propondo. Não é eu mando, você obedece. Não é assim que funciona. É difícil para a gente, porque nós esquecemos que nós não devemos ser generais, comandantes. Nós devemos ser bons dirigentes, coordenadores, para coordenarmos a vida de nossos filhos. E nós queremos que eles pensem como nós pensamos, que façam aquilo que nós fazemos e que sigam os caminhos que nós trilhamos, quando talvez eles tragam caminhos melhores. Então, esses espíritos são difíceis de serem encaminhados, apesar de ser bons. Eles são espíritos geniosos, porque eles trazem consigo convicções, e convicções difíceis. Então, você submeter um ser convicto é difícil, quase impossível. Mas você orientá-lo, que ele pode mudar, é outros 500. Agora, o espírito inferior, ele é difícil porque ele traz vícios, e a função do pai e da mãe é podar. Como Santo Agostinho cita em Honrar Pai e Mãe no Evangelho Segundo o Espiritismo, que o pai e a mãe são jardineiros que devem podar os brotos daninhos à medida que os vê nascer na árvore. Então, são ambas tarefas dificílimas. E aí nós vemos, Serginho, nas redes sociais, as mães com aquele barrigão. Minha barriga aumentou 1 centímetro. Minha barriga aumentou 1 centímetro. Aquela beleza. Depois que nasce o filho, nunca mais está na rede social. Porque não dá tempo. Não dá tempo. Né? Não dá tempo. Acabou a folia. É hora de crescer. É, você tocou num ponto importante, Alex. É, em alguns, né? Na verdade, eu estava fazendo uma reflexão aqui. Muitos pais, nessa questão do podar que você mencionou, o bom educador, ele vai passar a lição de observar se o aluno está apto a desempenhar aquela lição passada e auxiliar, sem facilitar demais, mas auxiliar o processo de exercitar, de experimentação que o aluno vai ter, então no caso que o filho vai ter. É, muitos pais, na sua opinião, acabam esbarrando um pouco no orgulho aí, porque o pai, ao observar um broto que precisa ser podado, muitas vezes ele vai tratar aquilo como uma falha pessoal. E ele corre um grande risco de tentar tapar o sol com a peneira, tentar botar de lado aquilo, ou às vezes culpar os mestres, culpar os educadores que estão à volta da criança. Comenta um pouco sobre isso, Alex. Em realidade, a gente precisa ter consciência que a educação quem dá é o pai. Os professores instruem e o núcleo religioso evangeliza. O pai e a mãe são figuras tão importantes que eles podem fazer as três coisas. Quantas vezes nossos filhos vêm para casa, o professor vem com a tarefa e diz, ajuda seu filho a estudar. Nós estamos instruindo. A educação é de casa, não é na sala de aula que o professor vai ensinar modos e virtudes para a criança. Nós vemos que os nossos jovens estão mal educados, porque os pais estão deixando de dar-lhe educação. Está deixando de dar virtudes, ensinamentos, valores. O cumprimento, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, por favor. São coisas tão simples, mas tão essenciais e tão difíceis de você escutar. Muitas vezes nós criamos crianças, elas avançam, se transformam em aborrecentes. E hoje nós temos a geração nem-nem. Nem estuda, nem trabalha. E a culpa de quem que é? Da escola? Do professor, do padre, do evangelizador espírita? Não, são dos pais. Sempre é dos pais. O Paulo Patrese costumava dizer que os erros dos filhos são filhos dos erros dos pais. Então, por mais que você fale, não, o espírito trouxe tal vício. Mas horas, raios. Se ele trouxe, a função do pai é podar esses brotos. É observar. Ah, muitas vezes não se consegue. De fato, muitas vezes o espírito é tão recalcitrante no mal que torna-se difícil. Mas qual foi o esforço do pai e da mãe nessa tarefa? Não é? Porque filho não nasce com manual de instrução, como Samitiba dizia. A gente, eu, para ter o meu filho, eu me preparei durante muito tempo. Li obras importantes, estudei. Falei, não, você é um pai excelente. A hora que o filho vem, meu Deus do céu, parece que você não sabe nada. A primeira lição que ele nos dá é da nossa própria ignorância sobre isso. Meu Deus do céu, a sua infância, os três primeiros meses, a criança chora, você não sabe se é de fome, se é de sede, se é de frio, se é de calor, se é de febre, se é de dor. Você não imagina o que é, porque é a nossa ignorância. E você aprende a ser pai e mãe sendo, fazendo, acontecendo. Não é fácil. Então, querer tapar o sol com a peneira e querer colocar a culpa nos outros dos fracassos do filho é deixar para depois uma forma de você reparar uma falta que você realizou. Porque quando a gente chegar no mundo espiritual, Deus vai nos perguntar através dos espíritos superiores: o que fizeste do filho que te confiei? O que foi? O que será que a gente vai responder? É uma responsabilidade muito grande. Abdicar dessa obrigação é... E como você mencionou no teu comentário anterior, o pai, não existe esse lance fortuito. Eventualmente a concepção pode ser alguma coisa não planejada, mas o espírito que está sendo ligado àquele corpo é escolhido com muita riqueza de detalhes, e os pais são chamados a obrigação, durante o sono, a gente sabe disso, lhes é explicado, e eles decidem se eles querem ou não aquele tipo de prova, ou são informados se é alguma coisa presente no determinismo. Então é uma coisa que não é uma surpresa, né? Não é uma surpresa total, existe toda uma coordenação por trás. E Deus não nos dá um fardo que a gente não tenha ombro largo para carregar. É importante o pai não hesitar de si mesmo, não duvidar de si mesmo. E você disse, acho que uma das coisas que nos... Tem duas coisas que podem nos pegar. A primeira é a arrogância de achar que, eu criei um, eu crio outro, ou meu pai me criou assim, funcionou, eu vou criar igual. E aí você está subestimando a prova. E o outro erro que a gente pode cometer é superdimensionar o tamanho da missão. Se nós estamos colocados como tutores desse espírito reencarnante, é porque nós temos plenas condições e teremos todo apoio para encaminhar. E é importantíssimo que nós não nos imbuamos da responsabilidade da missão, mas não colocar para si mesmo uma missão gigantesca, a fim de que, eventualmente, a gente falhe pela inapetência. Uma outra coisa, Alex, que eu queria que você comentasse em relação a essa questão da missão de ser pai. Estou te explorando muito, porque eu sei que você tem alguns seminários muito importantes sobre essa temática aí. Às vezes, os pais se orgulham, pega aí um filho com características, né, desses espíritos que vieram para ajudar na transformação, questionadores, inteligentes, mas com alguns aspectos morais a serem trabalhados. Os pais caem no orgulho e, eventualmente, enaltecem a criança. E também correm o risco, não? De, eventualmente, não estarem à altura da missão por considerar que o filho é superior a ele. Eu já vi algumas falas nesse que denunciam esse tipo de comportamento nos pais. Sim, muitos casos, como a gente citou, os espíritos que vêm são superiores aos pais. Mas nós temos que lembrar que mesmo Jesus, o espírito, o único espírito puro que pisou a face da terra, óbvio que ele era maior que os seus pais. Mas mesmo assim, na sua pequenez, ele pediu humildemente para trabalhar na carpintaria de seu pai aos 6 anos. Ele cumpria as tarefas que sua mãe lhe determinava. Quando o perderam no templo, que ele tinha aproximadamente 12, 13 anos, com os doutores da lei, e voltaram, eles tinham a intenção de torná-lo um rabino, estudar na escola de rabinato. Eles se assustaram ao vê-lo conversando com os doutores da lei, e eles quiseram impor que ele trabalhasse na escola de rabinato. Ele era extremamente humilde e obediente, que é a função do espírito superior, mas ele era convicto. Ele se posicionou e disse: mãe, o que queres tu de mim? Por acaso não sabe que vim do meu pai? Não é? Então ele deixou claro que ele sabia qual era o caminho dele. Ele respeitava a opinião da mãe, que queria o melhor para ele, porque o melhor era ser o doutor da lei. Era o cargo máximo que um ser podia ter na Judéia. Ainda mais para um galileu que era odiado pelos demais judeus por ser a classe mais pobre, a classe mais desprezada. Não é? Então é como se fossem os párias na Índia. É semelhante, os galileus. E ela queria isso, mas ele sabia que a sua missão era diferente. Mas mesmo assim ele respeitava os anseios de sua mãe e de seu pai. E trabalhou humildemente como carpinteiro, esperou a idade adulta para realizar a sua tarefa da evangelização da terra. Então, por mais que o espírito seja superior, ele tem que passar pela infância, que é algo definido por Deus, justamente para os pais poderem moldar o filho e poderem encaminhá-lo, não é? E no momento certo, esse espírito, ele vai demonstrar a sua grandeza, que se ele é grande, ele o será sempre, porque o espírito superior não é arrogante, ele é obediente, ele é dócil, ele é humilde, não é? E no momento exato ele vai brilhar, porque foi o próprio Jesus que disse: brilhe a vossa luz, não é? Eu queria só fazer um comentário, Serginho, aqui no final da prece, que eu acho que é de suma importância, que fala sobre fazer a prece para afastar os maus espíritos. Eu acho que isso é determinante, porque muitos pais veem a figura da criança do anjo da guarda atrás, prevenindo que nada vai acontecer. Então quer dizer que as crianças que se afogam em piscina, que morrem em acidente, que passam por dificuldade, o anjo da guarda está de férias naquele momento, foi tomar um café. Não é essa a questão. A questão é que os nossos filhos, além de tudo, são espíritos. E eles trazem dívidas e problemas de outras reencarnações. E a gente sabe que quando o devedor está pronto, o cobrador aparece. Então, as obsessões podem acontecer desde a infância, desde antes do berço, no túmulo, na erraticidade. Os espíritos obsessores estarão perseguindo a criança e ela poderá passar por processos obsessivos. Então, os pais têm que ficar atentos, realizar a prece mesmo, levá-lo, filho, para uma evangelização, seja qual for a crença, levá-lo para conhecer a figura de Jesus e exercitar valores, conhecê-los para exercitá-los, não é? Para que, então, ele possa ter força de não sucumbir a um processo obsessivo. Porque eles passam pelo processo obsessivo, bem como eles são médiuns, e nesse processo obsessivo nós sabemos que muitos fenômenos obsessivos são frutos de uma mediunidade que é uma mediunidade doente, de um vaso quebrado, porque ele não tem a preparação para isso, mas que se ele for bem encaminhado, ele pode ser um bom homem, sem a obsessão, e transformar-se num bom médium. Muito, muito bem lembrado, muito bem colocado. A outra prece é número 55, numa dinâmica diferente. Meu Deus, confiaste-me o destino de um dos teus espíritos. Fazei, Senhor, que eu seja digno da tarefa que me é imposta. Concedei-me a tua proteção, esclarecendo a minha inteligência, para que eu possa discernir as tendências daquele que eu devo preparar para a vossa paz. Essa é uma prece de consciência de que nós somos seres limitados. Né? Uma prece bonita também, né? Eu acho profunda, porque acho que todos os pais deveriam fazer todos os dias. Eu, há tanto tempo que eu vi essas preces, quando eu comecei no Espiritismo, para eu aprender a fazer preces, eu li a coletânea de preces espíritas no Evangelho segundo o Espiritismo, baseei nelas para realizar as minhas preces. E com o tempo a gente vai ficando meio preguiçoso, a gente vai se tornando muito dono de si e esquece, mas essas preces são maravilhosas. Maravilhosas, os pais deveriam lê-las e realizá-las todos os dias para ser lembrados de que eles precisam fazer uma viagem interna para se tornarem melhores hoje do que foram ontem e amanhã do que estão sendo atualmente. Não é fácil ser pai. Você tem que ser pais diferentes de acordo com a fase da criança. Para a criança é um, para o adolescente é outro e para o adulto é outro. São fases diferentes, não é? Muito bem. Agora a prece 56. Deus de infinita bondade, Desde que permitistes ao espírito dessa criança vir novamente a enfrentar as provas terrenas destinadas aos maus, a fazê-la progredir, dá-lhe a luz necessária para que aprenda a conhecer-te, a amar-te e a adorar-te. Faze por teu poder que essa alma se regenere na fonte de tuas divinas instruções, que sob a égide do seu anjo guardião, sua inteligência cresça, se desenvolva e a faça aspirando a aproximar-se cada vez mais de ti. Que a ciência do Espiritismo seja a luz brilhante que a esclareça através dos obstáculos da vida. Que ela saiba, enfim, apreciar toda a extensão de teu amor que nos prova para nos purificar. Senhor, lance um olhar paternal sobre a família a qual tu confiaste esta alma. Possa ela compreender a importância de sua missão. E faze germinar nesta criança as boas sementes até o dia em que ela puder, por suas próprias aspirações, se elevar até a ti. Digna-te, ó meu Deus, ouvir esta humilde prece em nome e por mérito daquele que disse: deixai vir a minhas criancinhas, pois o reino dos céus pertence àqueles que se lhes assemelham. É uma prece feita em homenagem e em direcionamento ao filho, pedindo, lógico, que Deus vai fazer o melhor para que aquele espírito possa crescer. Mas foi Jesus que disse: pedi e vos será dado, bater a porta ela se vos abrirá, procure e achareis. Então nós pais, além de nós fazermos o que está ao nosso alcance, nós também podemos pedir. Mas não é aquele petitório indefinível da prece que não tem cabimento. É um pedido para que o melhor aconteça com o filho. É a evocação de bons espíritos para que possam conduzir o filho ao caminho melhor. Gandhi dizia que a oração é a chave da manhã e a tranca da noite. Então, quando você realiza as preces e você está no seu lar, você realiza o evangelho no lar, que você direciona a sua prece à sua família, especificamente as pessoas que estão no seu lar, para que possa ter harmonia, que possam todos caminhar bem, obviamente que os bons espíritos virão ao nosso encontro e irão auxiliar para que o melhor do melhor aconteça. Então, a prece ela tem uma função magnífica de transformar a vida de nós. Uma vida material e uma vida espiritual, em todos os aspectos. Muito bem. Chegou a hora de falarmos um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. E eu queria, nesse momento, chamar a atenção para a campanha da USE de Piracicaba, Conheça o Espiritismo. A USE está desenvolvendo essa campanha já tem algum tempo e ela vai distribuir aquele famoso livro do José Benevides Cavalcante, Fundamentos da Doutrina Espírita, um livro maravilhoso, um conteúdo fantástico. E eu estou olhando no site aqui, a intenção da USE é distribuir 25 mil livros. E a USE está com uma proposta muito interessante. Esses livros serão encaminhados às casas espíritas participantes da USE. O próprio frequentador da casa espírita vai pegar esse livro e vai levar até alguém. Vai ter o papel de anjo que vai anunciar a boa nova. Então você vai poder presentear um amigo querido, alguém que está em necessidade por alguma razão, alguém que está carente por alguma coisa, e todos podem colaborar. Basta entrar no site da usepiracicaba.com.br. Na primeira página tem lá quero saber mais e participar, e tem alguns botões para você: quero doar 5, 10, 20 reais, tem um botãozinho lá para você doar livre o quanto você quiser. E nós estamos com 58% já de livros arrecadados. das doações que já foram feitas. Piracicaba está fazendo um bom papel, vamos continuar. Nós precisamos de 25 mil livros, nós estamos até agora com 14.603 livros. Já é bastante, hein? É bastante. Mas nós podemos chegar lá, faltam 10 mil livros para a gente atingir a meta de 25 mil. Entre no site, participe, dê a sua contribuição e, como eu disse, você, frequentador da Casa Espírita, vai poder depois dar sequência nesse trabalho de anunciação da Boa Nova, entregando o livro em mãos para aquelas pessoas que você queira divulgar o Espiritismo. E os nossos patrocinadores, a União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, que é mantida com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornam possível que essa mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos possa alcançar os corações que delas necessitam. Os nossos agradecimentos, além da USE Intermunicipal de Piracicaba, à USE de Santa Bárbara do Oeste, pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. E para você que ainda não colabora, você tem a chance de participar. Ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você pode anunciar o seu negócio, a sua empresa, seja no nosso site, seja no aplicativo da União Rádio Web. Tem para os dois sistemas operacionais mais conhecidos, o iOS e o Android. Você vai lá na loja do seu aplicativo, do seu smartphone, baixa o aplicativo da União Rádio Web para você ouvir o nosso programa e conhecer mais sobre a nossa rádio. Se você preferir participar depositando qualquer valor, você tem uma conta poupança a seu dispor de número 71.850, dígito 4/500, agência 5189 do Banco Itaú. Repetindo, agência 5189, o banco é o Itaú. E o número da conta poupança é 71850, dígito 4/500. E com a nossa proposta de transparência total, você pode acompanhar no nosso site como estamos utilizando cada centavo da sua contribuição. Acesse o link uniãoradioweb.com.br/prestação-d-contas. Nós vamos então para a música do Beto Guedes, Sol de Primavera, escolhida especialmente aqui pelo Alex Bonafini. Vamos ver, vamos ouvi-la. Saber de cor, só nos resta. Estamos de volta com o programa Visão Espírita de hoje e entramos no terceiro bloco falando sobre o tema desencarnação. Temos aqui algumas perguntas, Alex, eu vou direcionando as perguntas e você vai nos elucidando aí. E eu vou me permitir agora voltar lá na primeira questão para a gente poder explorar de novo. A gente já leu há dois programas atrás, mas sempre tem um enriquecimento da gente fazer essa volta. Qual é a diferença, Alex, entre morte e desencarne? Porque às vezes as pessoas confundem achando que o espírito só deu um outro nome para o assunto. Esclareça para a gente a diferença aí. As pessoas acreditam que o termo desencarnação foi criado por Allan Kardec como um eufemismo, né? Que é uma figura de linguagem que abranda o termo morte. Mas, em realidade, morte e desencarnação são fenômenos totalmente diferentes. Morte acontece quando os órgãos não conseguem se manter e manter o corpo funcionando, exaure, então, o fluido vital e o corpo deixa de funcionar. Primeiro a parte vegetativa, depois a parte cardíaca e, por fim, a parte cerebral, que é a morte cerebral, que denota a falência física ou a morte, não é? E desencarnação é o desligamento do espírito do corpo físico, porque o espírito tem como outro envoltório o perispírito, o corpo espiritual, e através do cordão fluídico ele se liga ao corpo físico. A desencarnação seria o rompimento desse laço, que raramente acontece concomitante à morte do corpo físico. Raramente. Muitos acreditam que acontece a morte e o espírito se desliga. Raramente acontece. Raramente. Porque depende do estilo de vida da pessoa. Se nós olharmos o capítulo 7 do livro Céu e Inferno, em que trata do Código Penal da Vida Futura, Kardec traça 33 itens, 33, que explicam detalhadamente como será a vida futura da pessoa, não é? Mas para a vida futura acontecer, depende de como é a vida presente. Porque e não existe a morte após a vida, existe vida após a vida. São vidas diferentes, porque nós embarcamos para caminhos diferentes, dimensões diferentes, mas a vida continua, não é? Então, desta forma, aquele que teve uma vida equilibrada, uma vida decente e digna, cultivando valores, com certeza sua desencarnação será quase que imediata, sem nenhuma perturbação ou com pouca perturbação. Mas aquele que teve uma vida materialista, que viveu só de sanar as necessidades do corpo, que não se preocupou em adquirir valores e virtudes, essa pessoa, ela simplesmente morrerá, que todos nós morreremos, porque, como o Divaldo diz, nós somos morríveis. Se assim pudesse dizer, nós somos morríveis. Mas isso não quer dizer que ela vai desencarnar imediatamente. Em verdade, ela vai demorar muito, porque o espírito que vive uma vida assim, os laços ficam profundamente ligados ao corpo e ele demora dias, semanas, meses ou anos para desencarnar, causando uma perturbação terrível, um sofrimento muitas vezes inenarrável na vida futura. Como bem nos orienta Ivone do Amaral Pereira na excelente obra Memórias de um Suicida. E também, no livro Céu e Inferno, na segunda parte, o Kardec tem a grandeza de pegar 64 relatos dos espíritos explicando a sua situação futura. Vale muito a pena pesquisar para ver quais são as consequências da vida que se teve. Sabe que você falou algumas vezes o Divaldo no filme dele? Infelizmente, aqui em Piracicaba, às vezes eu pergunto nas palestras. Pouca gente acabou assistindo o filme no cinema, porque Piracicaba não trouxe. Mas na região passou. ele tem uma última fala dele, no finalzinho do filme ele fala assim: somos herdeiros de nós mesmos. Essa fala, eu não lembro se é de Bezerra, ele parafraseou alguém, ele disse, mas eu não consigo lembrar de quem que ele falou que era. Tem tudo a ver com o que você está explicando aqui, né? Na questão da vida futura. Falando sobre o futuro, mas olhando as ações no hoje. E o Divaldo, quando ele coloca somos herdeiros de nós mesmos, é para a gente realmente criar consequência de o quanto a gente tem que atuar. Você falou de apatia, da paz, a paz como apatia, não, no começo do programa. O quanto a gente tem que lutar a boa batalha, trabalhar, né, nessa questão para deixar essa herança para nós mesmos. Tanto é que no próprio Céu e Inferno, nos 33 itens do Código Penal da Vida Futura, o egrégio codificador, depois do 33º item, ele faz um resumo dos 33 em 3. E o primeiro item do resumo diz que o sofrimento é proporcional à imperfeição do espírito. Nós falamos bastante da infância, o programa tá voltado, falamos de nascimento, a gente pode enriquecer um pouco esse assunto. Agora vamos falar de um assunto delicado que algumas pessoas têm até arrepio de pensar nele. Por que que alguns espíritos vivem até 100 anos, alguns até um pouco mais, enquanto outros morrem na juventude, morrem na infância? A gente vê à nossa volta, às vezes, pessoas que passaram por essa dura provação, né, de perder um filho ainda na infância ou na adolescência. Por que que isso acontece, Alex? Por diversos fatores. Vamos começar com a pessoa que dura 100 anos. Em realidade, nós estamos tendo, com os avanços tecnológicos, farmacológicos, medicamentosos, terapias diversas, nós estamos vivendo mais. Vamos dizer que há 200 anos atrás a gente vivia 40 anos. Aí avançou-se um pouco, há 100 anos atrás a gente vivia 60. No século passado, e até pouco tempo, a estimativa de vida do homem era de 70 anos. E hoje a estimativa é de 100 anos. Então, o nosso corpo físico foi feito para durar 150 anos. Nós duramos 70, hoje estamos durando 100. Aquele pesquisador, se eu não me engano, austríaco, cientista lúcido, com 104 anos, tiraram a sua cadeira na universidade, ele ficou depressivo e pediu para fazer a eutanásia na Suíça, porque na Áustria não podia. Mas ele estava lúcido, sua saúde perfeita, com 104 anos. Então, nós estamos tendo longevidade porque há muito a se fazer. Então, se de um lado muitas pessoas vivem até 20 anos a mais por causa da tão chamada moratória, que é o tempo a mais que é permitido ao espírito para ele ficar sobre a face da terra, para terminar compromissos que não podem ser adiados, ou para realizar coisas importantes porque ele tem cabedal para isso, muitos espíritos ficam muito tempo, porque é como o ditado aqui no interior do estado de São Paulo diz: vaso ruim não quebra, erva ruim geada não mata. Então, viver muito não quer dizer boa coisa, quer dizer que você talvez tenha muito a pagar, muito a reparar, muito a realizar. Então, você vê que se um espírito morre jovem, em boa parte dos casos, é porque ele tinha pouco a pagar, ele tinha pouco a reparar. Em alguns casos. Então, morrer na juventude não é algo horroroso. Por quê? Só os velhos têm de morrer? Pergunte aos velhos se eles querem morrer. Aos idosos. Puxa, hoje você falar que uma pessoa tem 60 anos, antigamente era idoso, hoje é jovem. Hoje é jovem. Jovenzão, totalmente. Pergunte se eles querem morrer. Não querem. Então, por quê? Ah, é um absurdo jovem. É um absurdo porque ainda aquela figura de inocência se entremostra. Mas se o espírito precisou quitar em 30 anos sua tarefa aqui na Terra, ótimo. A vida verdadeira é a vida espiritual. Mas não são todos os casos, são assim. Por exemplo, quando existem mortes de crianças, que chocam muito as pessoas pelas particularidades específicas, se o espírito viveu pouco tempo, muitas vezes é um restilho de vida que ele precisava passar, porque muitos espíritos em existências anteriores, por não terem paciência de esperar a vida chegar ao fim, como esse pesquisador com 104 anos, que talvez pudesse viver 110, a pessoa desiste e fala, não quero mais viver. Ou pratica a eutanásia ou se suicida. E aquele tempo restante? O fluido que estava sendo proporcionado ao corpo do ser para viver um certo tempo de vida, ele vai empastar o perispírito. E a pessoa deixou de viver um certo tempo porque desistiu de viver. Então, numa próxima reencarnação, ela retornará para quitar o que faltou. Por isso que existem crianças que vivem 4, 5 anos. Elas estavam quitando aquele pouquinho. É que nem o Camilo Cândido Botelho. Ele faltava 3, 4 anos para desencarnar e deu um tiro no ouvido porque ele estava cego, que é o protagonista do livro Memórias de um Suicida. Ele teria que reencarnar numa próxima reencarnação reabilitadora, reparador, para viver esse tempinho que lhe faltava, para ele desencarnar e poder reencarnar de novo equilibrado, para seguir adiante no seu estadio evolutivo. A primeira encarnação para reconstituição eventualmente até do perispírito. Perispirítica, né? Isso, reconstituição, reequilíbrio, e para que o espírito não queira desistir novamente, e uma próxima para ele seguir uma vida equilibrada. Mas existem casos também que são curiosos, Serginho. Que são curiosos, em que o espírito, muitas vezes o nosso protetor, ele vê que do alto ele não consegue nos orientar e vê que os pais vão perder a sua reencarnação. Ele pede para reencarnar como filho dos pais, para que ele morra em tenra idade, toque o coração dos pais e os pais busquem a espiritualidade para não perder a reencarnação. É que nem o caso do filho da Célia Diniz, que consta no filme Os Filhos. As mães de Chico Xavier, que é a mãe que perdeu o filho com 5 anos. E o Chico, uma vez, foi feita uma discussão, tal, o que seria acontecido, e perguntou, é culpa de quem? É culpa do pai? É culpa da mãe que o filho morreu? Aí o Chico respondeu, não. Foi o filho que pediu para nascer e morrer, porque ele tinha uma ligação principalmente com o pai, que estava afastado de Deus, para aproximá-lo de Deus. Então, alguns espíritos se sacrificam na encarnação ou na reencarnação para viverem uma vida curta, simplesmente para acender a luz de Deus no coração dos pais, porque os ama muito. No começo é difícil, complicado. É doloroso, é chocante, mas com o tempo a pessoa fala o quê? Eu tenho que buscar Deus. E ela sai daquela paz, a tranquilidade dos cadáveres, daquela preguiça, daquele ócio, em direção ao conhecimento de si mesmo e salva a reencarnação. Eu tenho, até nisso, eu vou fazer uma pergunta composta, Alex, que é da seguinte forma. Você falou, às vezes nos parece mais fácil aceitar a morte de uma pessoa que já está numa certa idade. E é muito mais complicado, baseado no que a gente vê, aceitar a morte de uma pessoa na tenra idade, na infância, na adolescência. Primeiro aspecto, como que os pais, as pessoas à sua volta, os familiares têm que se comportar diante dessa perda? Segundo aspecto, que aí é a pergunta composta, aqueles que estão nos centros espíritas, o atendente fraterno, como é que ele deve orientar esses pais? Bom, é uma situação que eu vou começar da segunda pergunta. Os atendentes fraternos, eles têm que sair um pouco da teoria e para a prática. O Chico Xavier, quando atendia as pessoas que vinham chorosas, e a maioria tinha perdido um filho, tinha perdido um pai, tinha perdido alguém, o Chico Xavier, ele não costumava enfiar ideias na cabeça das pessoas. Porque as pessoas não querem a doutrina de cara, elas querem consolo. Então, a primeira coisa que o Chico fazia com a pessoa, ele chorava com a pessoa. A mãe vinha e falava, Chico, eu perdi meu filho. Ela vinha chorosa. Ele chorava com ela. Porque muitas vezes a pessoa quer sentir que a outra pessoa está sentindo a sua dor. Isto é compaixão. Isso é você sentir a dor do outro. Aquele que lida com alguém em sofrimento tem que sentir a dor do outro para poder saber orientá-lo de forma melhor. Então, o atendente fraterno, ele não pode se manter distante da situação. Ele tem que se ligar, sofrer a dor junto com a pessoa, para causar a empatia, que isso é caridade, isso é amor. Ah. Porque quem ama sofre com a dor do outro. Se você vê uma matéria na televisão de alguém que aconteceu uma catástrofe, uma desgraça, de um país que está passando por um problema, ou você assiste um filme em que aconteceu um problema chocante, quando você se emociona, você lacrimeja verdadeiramente, porque você se emocionou com o fato, e você não vai se emocionar com quem está sofrendo, você vai se emocionar. Porque isso faz bem para outra pessoa, porque você está vivenciando a dor do outro. Aí depois que você vivenciou a dor, o Chico fazia assim, chorava, abraçava, ela chorava no ombro, ele chorava junto. A hora que ela enxugava, que ela estava tranquila, falava, agora vou falar de vida. E ensinava-lhe a vida. Ensinava-lhe a vida. Porque a morte não existe. O que existe é uma transição. Mas a morte sempre foi mostrada pelas religiões como algo assim, fúnebre, lúgubre, terrível, não é? Quando ela deveria ser mostrada como um sono de transição. Sono de transição. Com uma visão de que a alma vai radiosa para o mundo celeste. Não que ela vai afundar numa cova. Quantas pessoas, a pessoa está indo para o cemitério, você pergunta, onde você está indo? Ah, estou indo visitar meu filho. Eu pergunto, mas ele mudou para o cemitério? Não. Então você está indo visitar os despojos do seu filho. Ele não mora lá. Ah, mas é muito fácil para você, espírito, falar assim, mas eu sou católico, eu sou evangélico. Para você também deveria ser assim, porque na sua crença, e acredita na vida após a morte. Não. Porque se existe céu, inferno, purgatório, não existe cova. Cova é para o corpo, para o espírito ele vai para algum lugar. Mas nos momentos fatais a pessoa não acredita em nada, porque em realidade não desenvolveu uma crença raciocinada enquanto frequentava no religioso. Ia, mas não estava. Não construiu sua casa sobre a rocha. Não construiu sua casa sobre a rocha. Mas o que dizer aos pais? Que foi a sua primeira pergunta. Chorem. Sofram. Eu vou dizer uma coisa, Serginho. Eu, quando eu morrer, eu gostaria que as pessoas chorassem por mim. Porque quer dizer que eu fiz a diferença. Quer dizer que eu vou fazer falta. Representou alguma coisa. Agora, se ninguém chorar, fica todo mundo quieto, eu vou pensar. Já pensou eu como espírito escutando? Já foi tarde, graças a Deus. Ave Maria. Dá vontade de morrer de novo. Dá vontade de morrer também. Dá vontade de morrer de novo. Por isso que tem um provérbio japonês que diz, quando tu nasceste, todos sorriam, apenas tu choravas. Viva de tal forma que quando tu morreres, apenas tu sorrias, enquanto todos chorem. Muito bem. Porque o que acontece? Você fez a diferença, então chore. Sofre, é normal. Porque a pessoa que não sofre, por exemplo, o filho vai lá, faleceu, a pessoa está quieta, lá parada. Ela deve estar com uma depressão tamanha. Ela vai chorar depois de um mês. Depois de um mês que ela chorou, ela já está depressiva, o cérebro já não está mais produzindo os neurotransmissores necessários. Então já desgraçou a vida física e psíquica da pessoa. Então chore, sofra. Mas entenda que isso tem que ter um limite. Tem um ciclo. Um ciclo. E que a vida continua. A Célia Diniz, que perdeu esse filho de 5 anos, ela tinha mais 2 filhos. Ela falou, eu não tinha tempo de chorar para meu filho, que eu tinha mais 2. Que eu ia abandonar meus 2 filhos? Não, eu precisava cuidar deles. Eu sofri? Sofri. Mas a vida continuava. Então a vida continua. Sofra, chore. É normal, mesmo que você seja espírita. Não tem problema. Mas saiba que tem que ter um limite e que a vida continua. Para esse pai, essa mãe que teve a perda, ou para esses pais que estão nos ouvindo, eventualmente tem muito medo dessa perda, como que seria um processo de superação? Dando continuidade à sua fala, né? O primeiro aspecto é encarar a realidade, não fugir dela. Não pular a etapa, e chorar e aceitar. Aquilo é um fato, aconteceu. E como o Chico fazia, vamos falar de vida, né? Como é que seria essa questão, Alex? Sabendo, falando agora para espíritos, e você mesmo mencionou, outras religiões também acreditam na vida após a morte. Se acreditamos que a vida continua, por que a gente tem tanto medo da morte? como que eu trabalho para superar essa perda? Durante 1000 anos nós fomos orientados que a morte era o fim, apesar de se saber que existe uma vida pós-morte. O objetivo da igreja, em primeiro lugar, era atemorizar os fiéis para se portarem bem na vida. Então, sempre a visão, porque se você for ver, a vida é daqueles que vão para o inferno para o purgatório, porque nós somos eleitos. Nós não temos as características do eleito. Então, a gente vai sofrer de algum jeito ou de outro. Então, ninguém queria morrer. Então, essa ideia foi inculcada culturalmente ao longo dos séculos em nossa mente. O espiritismo veio não como uma suposição, mas porque Kardec foi o único que se prestou a entrevistar os mortos para saber como era o mundo deles. Tanto é livro Céu e Inferno. 64 entrevistas com eles para que trouxesse a sua realidade o pós-morte. Mas sabe, Sérgio, para a gente assim, poder entender como funciona, a gente tem que falar de Elizabeth Kübler-Ross. Uma grande médica cientista que escreveu o livro sobre a morte e morrer. E que ela criou uma ciência magnífica, ela não era espírita, que chama tanatologia, ou a ciência do estudo da morte. Ela nos informa que existem 5 etapas, que são as fases ou etapas do luto, que quando você recebe a notícia que você vai morrer, ou que alguém próximo vai morrer, você passa. Que são elas: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Então, ou passaremos por todas ou por algumas, mas nós passaremos por essas etapas para nós digerirmos um fato que é inevitável. Desde que nós nascemos, nós começamos a morrer. Porque a partir do momento que o bebê começa a respirar pelos seus próprios pulmões, ele está queimando recursos de sua vida. Então, nós já começamos a morrer quando nascemos. Quando nós exalamos o último suspiro, é a parte final de um processo. Então, a morte é um fenômeno de vida. A pessoa que passa por essas etapas, ela vai vencendo dificuldades. Que primeiro é a negação, não vai morrer, não é mentira, o médico está errado. Aí depois que ele vê que não adianta negar, ele fica com raiva, que o médico não presta, que Deus não presta, porque a esposa não foi boa, porque as coisas não deram certo. E quando ele vê que não dá certo, ele vai para a terceira etapa, que é a etapa principal de Elizabeth Kübler-Ross, que é a barganha. Principal por quê? Porque se de um ponto você vê a disfarçatez do ser humano e do crente de todos os matizes, que promete mundos e fundos para não morrer, não deixar que alguém morra, sendo que poderia prometer ou querer fazer algo pelo semelhante em vida. Não, mas eu vou morrer, se eu viver eu vou doar tantas cestas para os pobres. Fizesse isso sem saber que ia morrer, então a morte é uma bênção, porque você vai fazer o bem no final da sua vida, não é? Ou então as pessoas que fazem promessas para depois pagá-las. Mas como que você pode prometer ao Criador algo que não é dele? É um estelionato, então é um engano, certo? Mas por outro lado tem coisas maravilhosas, porque o que acontece? Tem pessoas que modificam a sua vida na barganha, elas falam: Deus, ó, vou melhorar, mas eu quero viver. A pessoa começa a frequentar o centro espírita, começa a ir na igreja católica, começa a ir na sinagoga, vai no terreiro, se transforma médium, estuda, se modifica, faz prece, e quando ela vai ver, ela realizou uma modificação endócrina, fisiológica, tão profunda, que ela se cura da doença e sobrevive, porque somente Deus sabe quando a pessoa vai morrer. Por mais que os diagnósticos sejam quase perfeitos. Tanto é que vai entrar um filme no cinema que é sobre a vida do José de Arigó, que chama-se Predestinado. O que esse homem fazia? A mediunidade dele era tão fantástica, que ele pegava um canivete enferrujado e sujo e fazia uma cirurgia na pessoa. Através do espírito, né, quem fazia era o Dr. Fritz, médico desencarnado da Segunda Guerra Mundial. Então nós não sabemos. Então na fase da barganha, muitas vezes o ser se transforma, recebe a moratória e sobrevive. Então essa é uma fase muito importante. Muitos vão morrer de fato, mesmo que se melhore, vão acabar desencarnando. Que é o caso da novela Viagem do Otávio. Que sempre foi um homem muito bom, mas nunca ligou muito para a vida espiritual. Mas que ele sabe que vai morrer, começa a se importar, não é? A sua esposa, então, a sua amante, né? Ela também ajuda no processo e fazem de tudo para ele vencer a doença que ele tem. A até que ele sofre acidente de carro e morre. Porque era para ter morrido. Que era o momento exato para ele passar por aquilo. Então, nós precisamos entender essas etapas, vivenciá-las, entender como Victor Hugo, poeta francês, disse, eles estão invisíveis, mas não ausentes, que nós podemos tê-los em nossa presença, a gente não precisa ir no cemitério. Vamos evocá-los em nosso lar, porque a mente é um fulcro gerador de ideias que atrai tanto superiores como inferiores. Uhum. E eles podem estar em contato constante conosco, mas eles estão em outro mundo, não é? E com o tempo nós vamos nos acostumando à ideia. Não tem uma regra básica. Cada um vai sofrer mais ou menos de acordo com a forma que viveu, de acordo com as crenças que desenvolveu e de acordo com as raízes que conseguiu fincar na Terra. Importante, os processos que você menciona são uma construção, vai variar o tempo que isso vai acontecer, mas é importante que a pessoa se conduza nesse processo de vivenciando cada parte deles, até para que você, durante essas etapas, vá construindo resistência mental, física, psicológica, principalmente, a estrutura interna para lidar. Porque o fato é, eventualmente, estamos fisicamente distantes daquela pessoa, de vez em quando a gente vai sofrer essa ausência. Mas é importante o trabalho de construção interna para que a gente se reerga, né? Diante das quedas, das recaídas que nós vamos ter, nós aprendamos a nos levantar, a nos conduzir de volta para esse processo. Alex, infelizmente a gente está chegando quase no final do programa. Eu vou ler uma poesia da Maria Dolores, muito bonita, intitulada Vacina, do Espírito Maria Dolores, extraído da obra Maria Dolores. Eu sei que você gosta muito dela também, escolhi ela especialmente para hoje. Não esperes por fortuna para ajudar a quem chora. Estende o apoio da hora que possas movimentar. Para o irmão que necessita, migalha do que te reste. É bênção que se reveste de regozijo em vulgar. Talvez não saibas ainda que a criança desvalida, sem proteção para a vida, não conhece estrada sã. Da cabeça pequenina, cuja dor ninguém pressente, pode nascer facilmente o malfeitor de amanhã. Muitos amigos alegam, seguindo se estranha cartilha, que amparo aos outros humilha, sem justo apoio a ninguém. Mas ignoram que, ouvido as dores da vida alheia, é mal que surge e se alteia, ferindo a força do bem. Apoia, ajuda, perdoa. Na providência divina, a caridade é vacina contra revolta e rancor. Uma prece, uma esperança, um pão pobre e pequenino são sempre tijolo e ensino, erguendo o reino do amor. Muito bem, meus amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte desse programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição, toda segunda, quarta e sexta-feira, ao meio-dia. Às terças, quintas e sábados, em dois horários, 4 da manhã e às 20 horas. E aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando que estamos ao vivo todas as quartas-feiras a partir de 19h30 e todos os domingos a partir de 9h30 da manhã. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999 e são 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. temos os seguintes integrantes: comentaristas Alan Genis Souza, Alex Bonafini aqui conosco essa noite, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan e Sérgio Aguiar. Os operadores de som, o André Sanson, que normalmente está aqui aos domingos, e o Guilherme Pereira, que nos colabora na noite de quarta-feira. Temos também como comentarista e apresentador o incomparável Wilson Roberto Garcia. Alex, eu gostei muito do programa de hoje. Você trouxe muitas informações relevantes e importantes. Acho que a gente pôde explorar bem o tema. Suas últimas palavras. E depois você faz uma oração para a gente. Eu vou me despedindo, agradecendo a Deus a oportunidade de estar mais uma vez aqui no programa. E aos nossos ouvintes, pela oportunidade de podermos levar até você essa mensagem de amor e consolação. Em realidade, meu querido amigo, sou eu que agradeço a oportunidade, o prazer, a honra toda minha. Por essa noite brilhante, pelos temas tão efervescentes e por assuntos tão importantes. Por isso, amigo ouvinte, estude. Procure as obras básicas, estude a doutrina espírita, conheça o Evangelho de Jesus. São subsídios necessários para os diversos momentos de nossa vida. Por isso eu agradeço de todo o coração a todos, por essa noite bendita, por este programa que se ergue com esforço de poucos, mas que se transforma em muitos através da divulgação, através da propagação. Obrigado de todo o coração. Agradeço ainda profundamente a Deus pela nossa vida, pela oportunidade reencarnatória, pela oportunidade existencial, a Jesus, pelos ensinamentos e pela réstia de piedade, de comisseração e de amor, nos transportando leis inesquecíveis e morredouras, e aos bons espíritos que nos ajudam a não sucumbir nas dificuldades no caminho, que nos dão força para superar todos os problemas, que nos dão ânimo para seguirmos adiante, que possamos ser felizes na medida em que trabalhamos pela felicidade do nosso próximo e que possamos fazer acontecer na vida, que possamos ser pontos de luz no universo a iluminar aqueles que ainda tateiam na escuridão ou que só sobram no lodaçal de suas próprias imperfeições. Por isso, Pai, abençoa-nos, ilumina-nos, orienta-nos sempre, e que acima de tudo seja feita a vossa vontade e não a nossa. Que assim seja. Seja. Você acabou de ouvir Programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.